Foi ela que me convidou. Foi eu que não soube chegar. Foi ela que me castigou. Foi eu que não soube chorar. Andei 7 léguas de amor. Chorei 7 litros de mar. Mas ela não se saciou. Mas ela não soube esperar. Foi ela que me condenou. Sou eu que vou lhe perdoar. Foi ela que tanto pecou. Sou eu que vou me confessar. Foi ela que se ajoelhou. Sou eu que vou ter que rezar. Foi ela que me arruinou. Sou eu que vou ter que pagar. Foi ela que me incendiou. É fogo na roupa a contar. É mais uma história de amor. Que um outro me tome o lugar. Não tá mais aqui quem chorou. Não tá mais aqui quem chorou. Um outro que venha chorar. Um outro que venha chorar. É mais uma história vulgar. Se ela bater faz entrar. É mais uma história de amor. Mas se ela chamar diz que eu vou. Correr 7 léguas de dor. Beber 7 litros de mar. Pra ela dizer que acabou. Pra ela dizer que acabou. Pra ela dizer que não está. Pra ela dizer que não está. Pra ela dizer que cortou. Pra ela dizer que pra ela dizer que não dá. Pra ela dizer que não dá. Pra ela dizer que gorou. Pra ela dizer que gorou. Pra ela dizer que fala. Pra ela dizer que fala. Pra ela dizer que bifou. Pra ela. Pra ela dizer o quê? Bifou. Pra ela dizer que bifou.